Alô, DJ Elias Concordiense! Arrebenta, garoto! DJ Elias Concordiense, o DJ das produções de Concórdia do Pará. Seu beijo me fazia como se eu não estivesse tocando o chão. Me põe a flutuar. E esse toque teu me deixava arrepiada. Um pouquinho zunza, me punha a gaguejar. Oh, meu bebê, bebê, baby, não para. Não, eu sei que eu não mereci o amor que deu pra mim. Então você foi sem base na nossa relação. Seu coração, eu tenho bem noção que eu maguei, mas olha no que faz bem essa separação. Mas baby, eu dava tudo pra sentir o teu toque no meu corpo. Outra vez eu dava tudo pra sentir de novo teu beijo. Teu beijo bom pra te ter aqui comigo. Outra vez eu dava tudo pra ter de novo teu beijo. Teu beijo bom. Estúdio Teia Produções. Produção em áudio e imagem visuais de Concórdia do Pará. Esse é o DJ Elias Concordiense. Este é sucesso total. Discordo de você quando vem dizer. De amar, todo esse grande amor me transformou.